258, Solos 45, libere a direita, chame Solo 1219. 1219, bom dia, aliás, bom dia, muito obrigado. Por nada, bom dia. Solo, bom dia, Oxané 6258, livrou. 258, bom dia, táxi via Alfa, informe antes da Juliette. Alfa vai informar antes da Juliette, obrigado. Salvador, Europa 084, via Brasil, táxi. 195, gol no 805. 295, boa noite. On holding point, contact the tower 118.905, altimeter setting 1014, at Europa 084. We are here for holding point runway 10 via main apron and India and Alpha, and at the holding point with tower 118.905, 1-8. 1-8. Bruno Sérgio no 4 da passagem ao 330 da Europa, após ingresso para a ponte 08. De passagem por 30.8. Passagem travado, mundo 805. Firme, passagem travado, 805. Afirmo, passagem travado. Livre pouso no 0, 130 graus com 8 nós, 1805. Livre pouso no 0, mundo 805. Alô, Xanha 6258, Alfa, Juliette, 08. Afirmativo, segue o 37 da Gol à sua frente, a sua ponte é 07. Mike X-Ray Alpha, tô ciente que está terminando o reboque. Boa noite. Mike X-Ray Alpha, copiou a o solo? Controle do tomador no 606, vou. Começando a descrição, se mantenha, acho que o 2000, desça via, chegar na mar, ajuste no 0-4. Via, 0-4, escuta o uso. Sente, está anotado aqui o procedimento solicitado, uísque, voo no 60. Uno 805, solo 50, libere a direita, chame solo em 1209. 219, visão à direita. Oitano. Solo Salvador, muito boa noite, eu tenho mais de Xtrial, que informa o tempo do reboque, posição 9-3. Ok, sim, Andy, boa noite. Solo, muito boa noite, boa noite também. 805, boa noite, táxi Alfa Juliette, ponte 01. Alfa Juliette, para o 01. Salvador, boa noite, Europa 084, holding point, runway 10. Europa 084, boa noite. Clear to run up and take off, runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots, Europa 084. We are clear for take off, runway 10, Europa 084. That's right. Salvo Salvador, boa noite, da 3152, informação Sierra, posição meia dúzia, autorização Mossió, da 3152. Ok, 3152 autorizado, repetiu para Maceió, nível 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, jamo após jamo direto. Controle 19, decimal 8, acione 5526, TAM 3152. Autorizado, nível 330, pistão na 0, curva à esquerda, Puca, Jamo, DPT, 198, 5526, TAM 3152. Reporte para puxa acionar, 3152. Espera para puxa acionar, TAM 3152. 284 Bonnet 55, Soldo departure frequency 119 at the small 8, bye bye. We departure 119 or 8, good night, buenas noches. Boa noite. Utilizado chegada à Mara, descendo via até 3000, ajuste no 0 no 4, aguarde procedimento LS-3. Direto TAP, voo no 89000. Well, we do climb in flight level 370. Officer 84, radar contact, climate in 370, Pucajamos de par. Pucajamos de par, climb in flight level 370, Europe 084. No 606, autorizado aqui na ILS. Delta 3152 para o footback, estacionamento, posição a meia dúzia. Reporte para o táxi, 3152. Autorizado, reportada para o táxi, está 3152. Aeromeia, chame agora a torre 118, decimal 95. 89. Voo no 896, após ETAP, voo Iduna para o final LS, voo no 896. ETAP Iduna para o ILS 896. Torre Salvador 1606, LS Machado, trabalho em Santos. 1606, boa noite. Tem pouso livre 1-0, 1-2-0 graus, cola 0 nós, 1606. Zero meia, solo aos 06. Libera a direita, solo em 1219. noite, Golno 606, Golno Expo. Boa noite, 606, informe antes da Taxway Juliette. Antes da Juliette, 06. Zona 52, Spartak, POB 1, 2, 1, 2 horas, alternar a Cajun, São 3, 1, 2. 3, 1, 5, 2, táxi à esquerda, via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, laste minha torre em 1, 8, decimal 9, 5, e o altímetro no 0, no 4. No 0, no 4, esquerda, pátio, Índia Alfa, pista no 0, ponto de espera 2, 9, 5, pista 3, 0, 5, 2. Torre, Salvador, Santa 3, 1-0. 3-1-5-2, está autorizado a alinhar e decolar. Dá 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0 nós, Santa 3, 1-5-2. Alinhar e decolar, pista 1-0, Santa 3, 1-5-2. Santa 9-6, complete na LS, M Torre, 1-1-8-9-5. 1895, voo 896, obrigado, até daqui a pouquinho. Antes da Juliette, eu vou no 606. 05, ingresso para o 05, 606. Ingresso para o 05, 06. Corre Salvador, muito boa noite, voo 896, uma milha para o Star. 896, boa noite, continue na aproximação, pista 10, vento 120 graus, 10, nós informarei pista livre, gol no 896. Que aguardando pista livre, gol 896. Controle para 3252. 152 decolou o Zuno 1, controle em 119.8. Boa noite. 19.8, obrigado, bom trabalho. Somente. Controle Salvador, boa noite. 3152 está decolando a sua escuta. Então, 3152, contato, mantendo nível 330, você da Pucajama, pode girar. 30 pro Cajal, uma pós direto, 315 deletar. A pista 10, com primeira curva à esquerda, subida Puca, Jama, pós Jama, direto. Transponder 5531 e o controle em 198. Gol 7 no 4. Autorizado Aracaju 230, conforme. Decolador no 0, com a esquerda, Puca, Jama, depois direto Aracaju. 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Chame pra puxa solar. Tomar quando falar 27 no 4. Paulo, boa noite, gol no 805, Pedro Sierra. 805, prepare a Pucas e Pai, aguarde só um minuto para cópia. Pucas e Pai na sua. Oito nove meia, solo 1-4, libera a direita, solo 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, gol 1-8-9-6. Para cópia. Prossiga no 805. Salvador Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle em 119.8. E o transponder 5522, aguarde para o cotejamento. Vendo à direita, gol 1896. Solo 1-2-1-9. 2-1-9, boa noite, 1-8-9. Boa noite. Solo, boa noite, eu vou 1-8-9-6, ligou à direita. 8-9-6 na minha escuta, táxi em frente, reporte antes da taxi Juliette. Em frente da Alfa, vai reportando o Sagrete, o gol 896. Foro 805, cotejo. Foro 805, o solo. Autorizou 330, derrota do plano, apresentou 1-0. Escola da 1-0, provenção da ponte, Puca Par. 19-8, controle, transponder 522, gol no 805. Só me conteja o nível autorizado. Nível 330? Não, negativo, 370, repetitivo, 370. Desejo 330? Desejo 330. Ok, aguarde recoordenação do nível, permanece o resto da autorização, ok? Só aguarde só a confirmação do nível. É. Na 3152, chame Recife, frequência no 2085, alterna 125, decimal 45. Confirma frequência, 21. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Então 3152. 2085, alterna 2545, boa. Boa. Próximo, Juliette, eu vou no 8-9-6. Ingresso Juliette para a ponte 1-0. Juliette, ponte 1-0, vou no 8-9-6. Para puxa estacionamento, foram 805-21. 805 autorizado, puxa acionar, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar 805. Paulo para o táxi do voo 85. 5-0 a bordo, 2:41 a senhora. Voo 805 à direita ao táxi, até o ponto de espera da 1-0, lá chame a torre em 1895, voltímetro no 0-4. Direita, até o ponto de espera da 1-0, lá chame a torre, 2-4, 1-2-0. Salvador, boa noite. Voo 805, próximo aposentado 1-0. 805, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, 1-2-0 graus, com 8 nós, voo 805. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, voo 805. 7-4, reposte para o táxi. Voo 805, decolou os 28, chama agora o controle em 1-19-8, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, controle, voo no 805, cruzando 2 meses antes da saída PUCA. Voo 805, contato, mantém nível 330. Sente ao 330, na sua escuta quando possível, direto Zipar. Voo 805, autorizado direto Jamo inicialmente. Jamo, sente. 191, controle, atendente de estação, desse mantenha 4000, ajuste 190, 13, autorizado a receber a chegada, bom. Bueno, rumo de Bonfi, para chegar em Bonfi, autorizado a chegada a Bonfi, descendo até 4000, tá, 3891. Informe a informação antes que tem. A gente tem informação ATIS? Entende. No 714, táxi contornando Pátio 1, após Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a tua em 1895, ajustado 1013. De Alfa, pode estar no 0293, então. Salvador, boa noite, chegou 1896, assim, dá uma autorização para João Pessoa. Ok, 1896, prepare Puca, transição Caju e aguarde um minuto para cópia. Puca, Caju, um minuto para cópia, eu vou 1896. Cinco, chame Recife, agora frequência 2685, alterna 2545, boa noite, 05. 2685 agora, obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento 120 graus com 8 nós, 1-7-1-4. Decola, boa noite, 1-7-1-4. o nosso avião para. Sim. Uno 714 de Colosso 37, chama agora o controle em Uno 19 decimal 8, boa noite. 19, 8, bueno. Controle, vou no 714. Vou no 714, contato, sobre mantenha nível 230 na saída Puca, Jama para direto. Sendo autorizado 230, Puca Jama Aracaju, gol 1714. Gol no 606, formação Alfa. O gol no 606? Afirmo. Ok, só um minuto, número 2 para cópia. Mais coisa. Gol no 896, copia? Copia, gol no 896. Salvador, João Pessoa, nível 370, via pelo ISC 58, até Recife, após direto. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle em 119, decimal 8, transponder 5540. Autorizado Salvador João Pessoa, 370, eu fui o ISC 58, após Recife, direto João Pessoa. Reclamo da 10, curva esquerda, a saída é Puca, transição Aracaju. Controle 198, transporte 50, voo no 896, portão 10. Chame para puxa acionado. Marco no pronto, voo no 896. Voo no 606, cópia. Faz conta, prossiga. Aqui, repetitivo 390 autorizado para Campina Grande, via Pesulo 10 até a posição Nilma, após direto. Decola da 10, curva esquerda após subida Puca, transição Zipar, o controle em 119, decimal 8, acione 5541. 0, Nilma, após direto. Decola na saída Puca, transição Zipar, 119.8 ao controle, 5541 no transponder, gol 1606. Decola pronto. Parei. Salvador, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 994 para Maceió, pronto para cópia. Pronto. Ok, 350, Maceió. Decola com curva esquerda, subida Puca, Jama, após Jama direto. Maceió, acione 5536, controle 1, 19.8. via chegada Mari. Aguarde procedimento de elétrica X-ray, tá 3170. Quando pronto.